passadas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca, saca, saca, rolha. Vem debater e afogar, deixa as águas rolar. As águas vão rolar.